Eu sou tua sorte quando o vento sopra forte. Eu sou tua sorte quando a vida encontra a morte. Eu sou o teu Deus, quem te guarda e livra os teus, e quem impede agindo eu. Te chamei e tu és meu. Eu sou tua sorte quando o vento sopra forte. Eu sou tua sorte quando a vida encontra a morte. Eu sou o teu Deus.